Sol Favoto, grazie. Está autorizado, informa o término. Comodoro, 35329, passando 210 em descida para 1-6. 35329, autorizado, chegada é bom, fidência para 4000 pés, QNH 1095. 4000, 1095, muito obrigado, 5329. Pessoal, o comando visto para voar, comando terra do repouso. Sobre a web, ou era na ela deve ter sim, isso não diz. 35329? Autorizado. 03. Três, dois, nove, da linha da restrição inteiro de 200. Confirme. Está livre da restrição de 200 nós em pelo, 5329? Está livre, 5329. Grato. Vai na Prodiduna, 35329? Se na Prodiduna tiver condições de interceptar e comportar o ILS, está autorizado. Ok, então vai na Prodiduna, tem condição, 5329. 35329, desce para 2000, altímetro no 025, está livre ILS, reporte estabilizado. Ok, paciente, vai na Prodiduna, 5329, descendo para 2000. Tudo giro de motor e marcha lenta, já autorizado previamente para entrar ela. Sente no funcionamento, capacete técnico. É, muito obrigado. Informa as condições do campo, agora chuva leve, teto 1000 pés com 4000 metros de visibilidade. 100 graus, 5329. 329, isso é minha torre, é 9895. 9895, isso é 329, valeu. Salvador, Tripe 5329, baixado e travado na final da 1-8, 1-0. Tripe 5329, vento variável com 3 nós, pista molhada, livre pouso, pistão 0. Gente, livre pouso 5329. O 329 solo aos 37, lembrando a direita, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, o 5329. Romeu Salvador, é o San Mike Hotel Serra, ponte 4 do Pate 1, solicitando autorização para reboque com a posição 1 do Pate 3. Autorizado, reporte técnico. Ok, reportarinho, obrigado. Para uma 12, 105.7. Sim. Beleza. Qual é a palavra de saída nossa quando tiver a nossa autorização pronta? A saída da Euleda, transição Motiva. A Euleda, transição Motiva. Obrigado. Então, mais coisas vão copiar quando tiver um canto. Sim. Olho 00, acione identificação, autorizado chegada a Mari, voe para Itape, chame quando é ideal de descida, QNH 10 no 5, aguarde procedimento ILS X-Ray da pista no 0. 0, de desça para 3.000 pés, QNH 10 na 5. Para 3.000. Mike Hotel Serra, informo, serve do reboque, posição 1 do pátio 3. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia.